para o táxi com 174 a bordo, 4h40, alterna Porto Alegre. Sou o 9401. Afirmo. Autorizando o táxi à direita, Índico. Espera que no 0-2, 1895, ajuste 10 no 3 com o Google. Pode ser, chama 2-295, ajuste padrão, bom dia, bom trabalho. Para o táxi Golno 561 com 132 a bordo, 4h50 de autonomia, alterna Campinas. Autorizando o táxi, parte 3, parte 1 no Índico, espera que no 0 chama torre, 1895, ajuste padrão, bom voo. Ciente, parte 3, parte 1, via Índia, chama a torre, 1895, boa, 1561. Torre, bom dia, 9401, pode estar da 10 pronto. 561, a linha decola, para 0, o vento. 10 graus, 089. Confirmando que eu vou 9401, a linha e decola. Afirmo, 9401, perdão. Certo. Pronto, cópia. Confia. Autorizado, Serra Brava Falso, conforme rota, pesou 21, nível de voo 340. Decola a pista no 0, primeira curva à direita, árvore, elefa, transpondo 5126, controle no 208. Autorizado, 340, pesou 21, decola 10 com curva à direita, árvore, elefa, é a saída 5126, transpondo, controle no 208, gol no 81. Correto, chama profissional 062. Câmara. autorizado, chama táxi. Aprovando decolagem de Base Arbor para o nível 360. 360. Autorizado. 561, autorizado, decolagem, pista no zero, vento no 00 graus, 08 nós. Tipo decolagem no zero, gol no 561. Táxi Gol no 811, 179 a bordo, 5 horas e 20, alterna Campinas. Confirma, é o Gol no 811? Afirmo. Novamente, PAB autonomia alternativa, por gentileza. POB 179, autonomia de 5 horas e 20, alterna Campinas. Gol no 561, decolado 211, seu controle no 208. Até mesmo puxa para ataque, ok? Vou manter a posição, agora a minha dúvida. Avante, posição, 2-2. Bom dia, voo 151, cruza 1.700 metros. Voo 561, contato radar na decolagem, cruza via saída da para o nível 360. Partida presente, está autorizado voo direto Lida. É, por enquanto eu mantenho um pouco as pilhas, os fumos, formada com a condição de boa renda. Domino via, voo 1.151. Pode voar. Mostra. Pode voar. Inicialmente, o voo 9401, na guarda de transferência de comunicação, com o centro. Jogou 1161, formação Bravo, Guarulhos, só pra 4. Atroscópio. Gol 1161. Guarulhos, Bravo, confere. Autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, pelo 1110, Tabaté, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva direita, Dael, Leda, Mótima. Transponder 5135, controle no 201. Gol 1161360, autorizado, Guarulhos, e Ampres 1-0, Tabaté, decola da 1-0, pistola Dael, Leda, Mótima. 5135, transponder 1208, controle. O gol no 8-1 através do 62. Prossegue o táxi, até quando espera. Gente, chama a torre, no 895, bom voo. Chamar a torre, no ponto espera, boa noite. Salvador 287, decolado azul 08, controle 1208. 0208, boa. Salvador, boa noite, azul 9287, cruzando meu pé nas suas coisas. Azul 9207, contato radar do colégio, subovia, saída A, ok, 9287, via Arbor 340. 1561, chame Recife, na frequência 1252, 23. Poderia confirmar pelo 1561? 1251, a perna 1238. Não copiou o controle? Não copiou, podia confirmar? 1, 2, 5, decimal 1, alterna 1, 2, 3, decimal 8. Eu desci 1, 1, 2, 3, 8. No 811, a linha, mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, boa noite, 1-1. Para São Paulo, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, Peso 1-0. Nível autorizado 380, decola a pista 1-0, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva é a saída. Transpondo 5-1-4-4 e o controle em 1-2-0-8. Correto, chama para a sinal 1-2 remota. Chama para a sinal 1-2. 1-8-1, autorizada a colagem, pista 1-0, vento 1-0-0-0-0-6-9. Azul 9287, Rui, Elefa. Elefa 9287. Estou no controle, 1208. 1-8. 1-8, 1-1, contato radar da decolagem, Cidade Árvore, para o nível 340. Cidade Árvore, autorizado Genotec. Comandante, está aqui o nome mesmo. Final 360, 360 autorizado. 0360, vamos 8 ou 9. Quando o 8-9 poderia voar por isso aí, não, Fábio? Autorizado. Já deve levar o 8-9. Gol 961, no Moisés 4 a bordo, 4 horas e 8 minutos, operando o galhão. No táxi, direita Índia, ponto para a pista no zero, chama Torre, bom voo. Direita Índia, 245, gol 961. 8-1, chame Recife na frequência 128.8, até 926.0. 128.2.6.0, 1-1. 1-1-61, a linha decola piscina 0, vento 1-0-0 grau 059. A linha decola piscina 0, gol 1-1-1. Mike X-Ray Fox, prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Fox solicita autorização de reboque remoto 14 para o portão 6 do Grande Parque. Tem só um minuto para confirmar a autorização, Mike X-Ray Fox. Copiado. Gol 9631, né? Escuta. Prossiga, gol 9631. Você chamou para push, 1-2? Boa noite, Argentina 1911. Argentina 1911, 10 minutos, tu copia. Volta rodada 1913, 2 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Gente, muito obrigado pela informação. É que aqui o Fox encontrou hoje realizar o reboque em 5 minutos, até o 0 meia dúzia? Positivo. Inicia, chama a tela no 0 meia dúzia. Copiado, mais que você copia. Obrigado. Dono, chame o controle de Salvador, 1208. 208, bom dia, qual o nome mesmo? Bom, no 1-61, contato radar na saída da EL para o nível 3-60. Dia da EL 3-60, gol 1-61. Aqui no 1-1-1, eu feito Sierra Alpha Echo Zulu, a Condi Flap Level 44, at the good position, at the upper November 857, at the Condi Flap Level para level 400. Bruno 10, first up your right, dial departure after laser, seguro, and the call 5133 and the control 120.8. Correct. Confirm the gate 1-1 and the in your focus through and south at the loud. 1-1, second. Channel 1-1-1, in your read back, I heard some noise in your focus. Then solo bomb, PPS. Pode ver se start up and push and the one. I think you don't want to have one. 9486, informação Bravo. 9486 para o Galeão. Autorizado, conforme rota, plano de voo, apenas número 867 Mulso, nível de voo 380. Decola da pista 90, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, transponder 5156 e o controle 1208. 3820, Galeão, via rota, Upper November 857 Mulso, decola da 110. 1-0, curva direita, Nazael, Leda, Irume, 5156, transponder, controle 308, voo 9486. 9486, correto, procedimento, chama profissional, Bruno Lima. Chamada. Controlador, voo 9631, remota, transmissão remota, que pega funcionamento. Gente, confirma, é o 1961, né, 9631, quer dizer, na 12, remota? Afirma, voo 9631. Só um minutinho que eu vou confirmar o posicionamento. O 9631 vai coordenar com o equipe de solo. Temos o menor revocando da companhia TAN, a sua causa. Vai passar no momento aí, após a mesma livrar, está autorizado o início do rebote. Três, passagem de tração autorizada, 9631. O 1-2-3-8. 1-2-3-8.

torre em 18395, uma chamada pode esperar quando pronto, e o ajuste 1093.

Autorizado, TAC 7371, Índia. Ponto pela pista no zero, chama torres. 118.95, ajuste padrão. Centro na nave, agora passando a série do 43, é o número 2 no ponto de Caragol 9486. Centro na nave, Apatio 3481, Índia, 18.95, ponto de zero, tá 1911, please line up and take off runway 10, wind 100.04 knots. Line up and take off runway 10, Cessna 1911. Ground, boa noite, Argentina, 1911. General 1911, radio contact from departure, climb 711, departure. We understand, radar contact, line to Bel Air 400, Argentina 1911. It's level 400. 400, Argentina 1911. Voo 946, decolada 57, no controle, no 208. 208. Voo 9486, contato radar na decolagem sobre a via saída da EL para o nível 380. Subida da EL para 380, voo 9486. Negativo, já temos uma aeronave para frente mantendo o perfil da saída. Afirmativo, então manteremos o perfil da subida. 9486. Control 1911 request. No, 1911, do you have the permission? We request fly direct to talk to Delta Oscar Gold, Sierra Uniform. Roger, maintain later position and send by to that. Maintain position on 1911. No 1911. I have already been a 1911. Fly direct to Porto Seguro, Sierra Golf Romeo. Fly direct to Sierra Golf Romeo, Argentina 1911. Argentina 1911, call receipt center, frequency 125.1, you can label 123.8. 1215, enable 123, Argentina 1. 9911.